jogou no 776, cruzando 80, na maré com a informação WIP. Gol no 776, acione identificação autorizada a chegada na área, desça para o nível 050. Identificou 050, chegada na área. Golfo no 776, está iniciando desvio pela esquerda por 20 minutos, vai manter a proa 042. Você está livre de desvio no gol no 776. Confirmando o gol por 976, desce até o 050. Afirmativo. Obrigado. O gol no 23, chama o táxi. Chama para o táxi. Eco, prossiga. Isso, nível 410. Confirma o passe de conta, a pista que vai se utilizar. Isso, Papa Tango, Tango November Eco, Salvador, para a redução 410, a próxima cópia. Salvador, olho do sol, 490, via rota via prisolou no 0, Natal, Open November 873, na qual segue conforme o plano. Reclamo no 7, com curva pela esquerda, no perfil da PUCA, transição VIPAR, ao interceptor via. 5405 transponder, controle opera 120.8 e a torre opera 198.6. Recife 1251. Recife 1251, 3897, boa noite. TB? Olha o 4 TB, está de acionamento, taxa decolagem, chama torre agora em 18.6, com ajuste na 0.16, bom voo. Para o registro de TAP, voo 776. Pro de TAP, voo 776. Táxi. Lajão 02, possível. Ok, está autorizado já a decolagem, vai até que distância? Ok, pode manter uma escuta, livre decolagem para o sul, chão fora do solo, 100 graus, 100 graus. Salvador falando, Paulo Franco, Guardião 02. Guardião 02, ciente, fora do solo, 57, prossiga interceptando o corredor Axé, e chama o controle, quem controle 208 para a instrução aí, prossiga até o TR. 208, controle Salvador, abordagem do Guardião 02. Controle Salvador, Guardião 02. 7, Guardião 02, prossegue no trânsito 500 pés, confirme o destino. Atenção TRS, autorizado aqui a partir da presença do DSP TRS da Pouso. Está autorizado, reporta final para Pouso, Guardião 02. Para final para Pouso, Guardião 02. 3, aprovado o táxi, Indy Alfa, do ponto de espera, dá 1-0, no ponto de espera, Torre 1, no 8.6, ajuste 1-0, no 6, bom voo. 1-0, no 6, Indy Alfa, ponto de espera, dá 1-0, 2-6, 1, 2-3. Salo Salvador, 1940, portão 3, estacionamento. Tocou no 940, tá pronto? Afirmo, 940, pronto, 3 pro bucho, estacionamento. Vá, time tech. Semana, 1940. DS-76, DS-2000 pés, que é legal no 0 no 6, está autorizado a final ILS, reporta estabilizado. Desce para 2000 pés com 1-0, 1-6, vai reportar estabilizado no ILS, gol 1776. Lado aliado, decolar da 1-0, gol 1273. Três, sete, três, decola o 02, controle 208. 0273, boa noite. Voo 9940, 170 a bordo, 3 horas e 48, alterna Galeão para o táxi. Controle, boa noite, Gono 273, decolou. Gono 273, contato radar, subida 360, saída da EL. Direto 360, saída da EL, Gono 273. Torre Salvador, voo 9940, pronto, ponto de esperão na zero. 6940, autorizado, alinhado e decolar, vento 1000 graus, 8 nós. Alinhe e decola, voo 1940. Voo 1273, solicita a proa 230, evitar formação. 1273, está livre de registro. Obrigado. Estabilizado no ILS, em pista vista, voo no 776. Voo no 776, complete aproximação, torre 1 no 9862. 2186, voo no 776. Está autorizado o táxi até o ponto de espera para a entrada no 7, reporte mal para ingresso. 0 decorreu 06, controle 208. 208, voo 9640, 1940. Controle Salvador, voo 9940, da El Leda, se escuta. Voo 9940, contato radar, subo 360, saída da El. 360 na Dael, voo 9640. Nível de voo aprovado, 380, pronto, copo. Pronto pra copo. Aprovado, 380, rota pra zona 10, decola na 0, com a direita, posse total é o Luda, posse de voo brinde, alto setor a vista, conforme. 5403, o transponder, controle autora 120.8. Galeão 380, uppers 1-0, decola da 1-0, curva direita da El Leda Bridge 5403-1208, TAN 3197. Aí eu tenho como para o puxa final. Ciente. 173 necessita mais quantas milhas, doutor? Mais 40 milhas. Eu sei. Vou abrir. Sente o 173. Bom, 273, suba restrito ao nível 340 e chame o centro frequência 125.1. Subindo 340 restrito e chama 1251, dono 273, boa noite. 1940, suba restrito a nível de voo 320. 320 restrito, voo 1940. Continua só, 09 direito, 129 só. Qual a fina frequência? 121, 129. 129, Oliveira, vou no 70. Salve Salvador, é o gol 1776. 1776, bem-vindo, prossiga Alfa, repórter da Juliette. E a Alfa, repórter da Juliette. Decolagem, vento 100 graus, 109, estamos no Rebeleco. 1940, desvio à direita, proa 215 por 30 milhas. Proa 215 está livre, voo 940. Livre desvio para o 940, agora proa 210, seria melhor. Sente. Salvador, boa noite, é o voo 1884. Voo 1884, adicione identificação, confirme por quantas milhas vai manter a proa? 30 milhas. Sente com 1884, desce o nível de voo 050. Descida 050, gol 9884, obrigado. Mereco decola aos 1-2, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, tá no lado Mereco. 3-1-9-7, pushback acionamento, 1-1. 3-1-9-7, 1-1, autorizado, sem taxa. Autorizado, 3-1-9-7. Cola aí, seu Patango, tá no lado Mereco. Patango, tá no lado Mereco, boa noite, contato radar, subidão 4-1-0, Sera Puca. Tente no Mereco. 4-0. Gol 940, chame Recife, 1-2-5-1. 2-5-1 com Recife, gol 940. Juliette, com 1076. 776, prossiga Juliette até o portão 03. Juliette, para o 03. Boa noite, Chiné 6212. Chiné 6212, acione identificação autorizada. Chegada Mário, desceu 060. 060 da Mário, Chiné 6212. Voo 984, reporte quando tiver condição de voadora. Reportar a dona, Lô. Salvador, boa noite, web 6722, informação X-Way, desce 170, papote. WebJet 6728, acione identificação autorizada, chegada Mari, desceu nível 070. Identificou na Mari 070, web 6722. O controle, o Tango 9 BRF solicita desvio à esquerda, 15 graus. Tango 9 BRF está livre, desvio à esquerda. Graças. Então, na primeira época, chama o seu precista em 12685 e informe ao mesmo sobre o desvio. 2685, obrigado. Tem algum alternado? 12545. 2545, obrigado. Voando Duna, Gol 1884. Gente, Gol 1884 para de Duna, desce para 3 mil pés, quem negar no 0 no 6. Para 3 mil pés, combine 16. Companheiro, centro web, contrato web 6728, necessita de um desvio à esquerda, magnética 055 por 10 milhas, livrar a formação. Webjet 6728 está livre, desvio à esquerda. Livre desvio à esquerda, web 6728. Chiné 6212, de via esquerda para o 030. Chiné 6212, está livre, desvio para o 030. Para o táxi T3197, com 112 a bordo, 3 horas e 40, alterna Guarulhos. T3197, aprovado o táxi via parte principal. Indy Alpha, seu ponto de espera da 10, no ponto de espera do 18.6, ajustado no 0 no 6. Comi 16, autorizado o táxi, ponto de espera 18.6, T3197. Podia falar do QBAB? Confirme? Vou repetir o PAB, por favor? São 112, 1112. Tem, copiado, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Objeto 6728, confirma o seu indicado? Indicado de 2509, web 6728. Se tiver condições, reduza 230. 2309, correto de 6728. Good approach, good night, this is Street 5218, information X-ray. Street 5218, Squawk Island, fly direct to Amman position, distance at level 080. Direct to Amman, down to 080, Street 5218, thank you. Zero aprovado, BH, rota de esquina, tá pronto, cópia? Autorizado BH, via do, nível de voo 220. Rota de esquina, da qual ela puxa no zero, curva direita. Subida, perfil da Dael, Leda. Após Leda, voo Yelz em Yelz, intercepta o esquina e segue conforme destino. 517643, responder, controle da pele em 1. 20.8, apoio Salvador,